Van Dyke, We Are Alive, DJ Marcante Mix. Eu fiz na época, 1999, 2000, por aí. É bem antigo. Da Buzz, Wanna Be With Me e a Hell Devotion. DJ Marcante de novo, Oxygen 4. É, aquela mesma do Jean-Michel Jarre, só que eu fiz do meu jeitinho na época. Mesma época e aproximada do Paul Van Dyke que eu fiz, tá? Ainda vem de Liz com o Pulsar e começamos com Benga Boys, Parada de Tetas. Esse foi o Flash House de hoje. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado tanto desse bloco, quanto das produções que eu fiz e coloquei aqui, quanto do primeiro bloco também, do programa todo, enfim. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com muito mais músicas velhinhas, dançantes, gostosinhas. Então, um grande abraço em todos vocês, obrigado pela audiência e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Sete e dez. Belos acordes. Nos remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. We'll be right back. Now there she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her hair. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's time to change it. Turn of a stay on the moon. She listens like spring and talks like June. Yeah.